Alô, boa noite, então 3305. 05, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para 05, então 3305. Teve decolagem, Sanéia 63, ano 0. Para fazer decolagem, pista ano 0, eu vou 11, ano 9, meia. 96, boa noite, após a rolagem do Airbus, autorizado a LMAT, pista no zero. Boa noite, após a rolagem da nave, autorizado a LMAT, pista no zero. Bom, 096. Você foi reposicionado no pátio pela Infraero, ingresso Juliette, portão 8. Juliette para o 8, tanto 3305. Luna autorizada LS 2782, vai para mais estabilizado. É 310, decolado 0000, chama o controle 119, só 81. 0, empregado, boa. Gente, pela Infraero, agora é portão 5. Positivo, portão 5, 3305. Controle, contato radar, suba sem restrições, após 2000, Rui Jamo, Jamo Aracaju. 2000, Jamo, Jamo Aracaju, 63190, Xará. No 096, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 9 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, voo 1096. Noite 3805 para puxar falamento na ponte 3. Autoridade, chama o táxi 3805. Obrigado, obrigado. Bora 096, decolado 02, chama o controle em 119.8, bom voo. 119.8, um bom trabalho, gol 1096. Controle Salvador, boa noite, é 1096, decolou? 1096, o controle está em contato radar, prossiga como autorizado. Sente como autorizado, 370-1096. 5974 é o controle. Ajuste agora ao 9020, desça para 8000, autorizado chegada a bomba. Negativo, mantenha a chegada devido ao tráfego. Azul estabilizado, final do X-Ray, visual como zero. Cliente Azul 2782, cheque trem, torre 11895. 295 com a torre 2782, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782, final ILS X-Ray, da pista no zero. Azul 2782, boa noite, autorizado pouso, pistão na zero, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso no zero, 2782, Azul. Quero o chimetrão 2895, ajuste já o chimetrão no 020, então 3895. Direita, Índia, 1895, confirma? Afirma, 1895, frequência da torre. Obrigado, boa noite. Chame Recife, frequência 12545. Recife 12545, bom, 9090, obrigado, bom trabalho. 5974, Rui Cuna, desça para 2000 pés para aproximação ILS, Rio 5974. 782. Solos 1-1, direita 1-2, indo desse mão, né? Sente, livre intercessão à direita, som 2-1-1, chamará 2-7-2-2. Torre, muito boa noite, 3-8-5, datão, ponto espera no 0 próximo. Tá 3-8-5, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0 nós. Alinha com 1-0-3-8-5. Afirmativo, boa noite. Alfa, Kilo, Pátio 3, estará atento, 2-7-2, grato. Posição prevista no sistema é 4 Lima, mas atente aos sinalizadores que pode estar modificado a posição. Afirmativo, prevista 4 Lima, grato. Iniciando pista no zero, tá 3-8-5. Change. Tá 3-8-5, decolando 1-3, chama o controle, 1-9, desse canal 8, uma boa. Canal 8, uma boa, 3-8-5. Muito boa noite, 3-8-5, datando, decolado, cruzando 1200 metros. Tá 3-8-5, contato radar. Submantém nível de voo 340. Vigilante. Sobra 340, seria possível completar a direita na proa de Leta ou Mátima? Mantenha a abertura subida da El, sobe de São 3-8-5. Completa sinal pista 10, termino no 8 decimal 9-5. Pois, 9-6. 5974, boa noite, ajuste na 021. Pouso autorizado, pistão na 0. Ventona 62 a 0 grau 089. Pouso, pistão na 0, 070. Passo 235, desça aí, mantenha 4 mil pés, chegada bom, 1021 anjos. Sala 19, libere, próxima direita, chame 21, pessoal 1. 3815, semi Recife na frequência 1251. Recife agora 251, uma boa. Salvador, boa noite. Recife 972, cruzando 280 para 160. Rio 5972, desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste de altímetro, 1021. Na Flor de Alagoinhas, intercepta a chegada. Está liberado, 7-1, canceladas as restrições. E se mantenha 4 mil pés, chegada é bom. 4 mil pés. Salvador Recife, 350, nível autorizado, via Peugeot Luna 7, decolador 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1-98 controle, 5031, transponda. 1-4-2-3-5, tráfego no estado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-80 graus, 099, ajuste na 021. 19-8 é o controle, mais de roda do Active all night, 1-0, over the report. Fox 311, azul 4235. No 5972. Vê se mantém a 2000 pés livre ali, essa com o localizador. Localizado para 2000 pés. Trabalhar no ajuste, por favor. 02-1021. Desce e mantenha 4 mil pés, ajuste do altímetro 1021, chegada bom, se cancelar as restrições. Base de autorização, sequenciamento no 828. Lateral deve estar cancelado as restrições de altitude até 4000. Voo 124 milha, desça e mantenha 3000 pés, cancelado as restrições, 1021, acusa no localizador. Desça 3000 pés, restrições, voo 246, para mais estabilizar. 4, desça aí, mantenha nível de voo 06200. Mantenha por 8 para BOG, intercepta a chegada da TV até 6000, ajuste no 021. T5972, estabilizado no localizador da X. T5972, chame a torre 18, decimal 95. 18, 95, obrigado. T5972, estabilizado no LZ. T5972, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 180 graus, 089, ajuste na 021. Autorizado, pouso 10-0. 35972, solos 44, libere direita. Eco, chame 21, décima 1. 21, 1, obrigado. Salo, Salvador, é o Rio 5972, ligando a pista na sua escuta. Via Alfa Kilo para o Tátio 3, atendendo o sinalizador. Alfa Kilo, Tátio 3, muito obrigado. Utilizando o localizador, já sabe que o alcance do zero, no 246. No 246, chame a torre 18, decimal 952000 livre aliado, permanece no 021. 2895, boa noite, no 246, 021. Com 1888, desça e mantenha 2000 pés. No 021 é o ajuste livre aliado, acude no localizador. Só confirmando qual sequestração, tá usando o gol do 246? 1, 1, 8, decimal, 9, 5. 1, 2, 4, 6, tráfego avistado, pouso autorizado. Pista na 0, vento 180 graus, 089, ajuste na 021. 0201, solicitado, pouso, 1-0, valor 2-4-6. Desça e mantenha o nível de voo 050, chegada a Mari 1021, é o ajuste do altímetro 1 em Salvador, desce via chegada. X-0-5-0, 1-0-2-1, é o altímetro, está 378, quando possível solicita Itaque. Gente, via chegada no perfil, 3178. Chanel 6224, reautorizado 3000 pés, 1021, ajuste do altímetro. Chame 2-1-1. 2-1-1, boa noite, vou no 246. Boa. Boa noite, vou no 246, levando a Foxtrot. 246, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, vou no 246. Puxa, bem que a zona vai pro azul, 4-9-2-0. Utilizado, chame pro taxa. Fala, Globo 246, fala que tem uma chuva aqui na metade da pista para o final. Fala, 28. Tá começando a chover aqui na metade da Foxtrot para 28, tá chovendo. Sim. 6224, autorizado o procedimento. Guarda. Gol no tripulante estabilizado. O ILS é que então não... Tem Juliette, era mais... Gol no 888. A torre informa que está 1-0 com chuva leve. Permanece visual. Chame 1 no 8.95. Obrigado, Sérgio. Janel 6224. Autorizado 2.000 pés. ILS, cuja no localizador, reduza para mínimo a nível. O tráfego que precede 8 milhas na sua frente. Chuva leve. Permanece visual. Queira, reduzindo então para a mínima, o Chanel 6224, retira 2000, autorizado o procedimento de ILS da pista no Jardim, com frequência de sinal. 3178, desta via chegada para 2000 pés, acudindo o localizador, aguarde a autorização da final do procedimento. Via 2000 pés, 3178. Manda para a pista. Próximo da taxa 6, Juliette, voo 246. Deixe mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, voo 246. Chame a torre 1 no 8, decimal 9, 5. 2, 9, 5, boa noite, daqui a pouco. 3, 1, autorizado a final do procedimento ILS 1021, permanece. Autorizado ILS 1021, 3178. E aí, G Alpha, levando espera da 1-0, chame a torre 1 no 895, QNH 1021. 1021, vai chamar 1895 no ponto de espera, obrigado, tenha uma excelente noite. 1246, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 1246. Voo 1-888-955, libere direito Foxtrot 21, desce uma ONU. 21, ONU. Fala, por gentileza, condição da pista. 1-888. Fala, por gentileza, se a pista tá molhada. Uma churra bem sem vergonhazinha, uma garoazinha. Obrigado. Copiou, colega Gol? Copiado, 6224, obrigado. Pista 1-0 litro, pouso autorizado, vento 1-20 graus, 10 nas. Livre pouso, pista 1-0, Xené 6224. Salvador, boa noite, azul 4980, ponto de espera, pronto, fiz a programação. Azul 4980, após o pouso do Airbus Avianca, autorizado alinhar e manter o estado. Após a Avianca, linha e mantém azul 4298. Perdão,